Salve, salve, coelhada! Decadentes 83! Sim, mais um após aquele jogo de ontem, que muita gente saiu feliz, mas teve muita gente saindo triste também. Viu ali uma oportunidade perdida de ver o Anderson descartado após uma possível vitória do Santa Cruz, que não aconteceu. O América fez valer seu mano de campo e Mateuzinho desencantou, meteu um golaço, nos garantindo a vitória. Não é isso, seu Alisson? Boa noite. Ah, boa noite. Eu tô na turma de quem saiu feliz da vida. É, azar se é com Anderson, se é sem Anderson. Eu quero a vitória. Isso tava escasso, agora voltou. Agora é rumo à liderança e ao título. Pois é, tá longe não. Tá tudo muito perto, tá tudo muito embolado. Essa Série B tá uma loucura só. Niveladíssima por baixo, é verdade, mas ainda assim nivelada. E aí, pro nosso estatístico da vez, tem gente já fazendo conta de pontinho, Sérgio Tavares. No meio do jogo, ixi, gol do fulano, caímos para a 15ª posição. Já é hora disso? De jeito nenhum, você tá doido aí. Estão começando agora que os times lá de cima vão começar a se formar aí. Tem muita água para rolar ainda. Muito bem. Senhor Ramon Gregório, e o senhor? Foi no jogo? Ah, cara, eu não fui. Ontem eu trabalhei até 6 horas, eu não dava lá em Betim. É bom, dignifica o homem, é importante. Formar as mentes futuras. Ou não, né? Ou não. Só na doutrinação. Mas, cara, eu fiquei assisti o jogo, não gostei, cara. Foi legal o Mateuzinho, o golaço, né, cara? Dá pra pegar moral, foi bom. Muito bem. Gostei. Tá certo. E tal qual fizemos no jogo, no, na resenha do jogo contra o Internacional, trouxemos aqui o Vinícius, o nosso grandíssimo torcedor tricolor, diretamente de Pernambuco, que veio trazer o olhar do torcedor coral sobre a partida de ontem. Não é, é uma situação diferente, gente. É visita, então comportem-se direitinho. O outro jogo tinha sido empate, aí fica todo mundo meio assim, né, meio morno. Aquele jogo vagabundo contra o Inter. Hoje nós ganhamos, mas vamos respeitar o coleguinha. Como diz o nosso hino, mantendo o nosso espírito esportivo. Boa noite, seu Vinícius, se apresente. Boa noite, eu sou o Vinícius de Paula, integrante do Arquibancada Coral, podcast do Santa Cruz, feito por tricolores, para tricolores, com aquele olhar de torcedor, sendo clubista de fato, sem nenhum medo de ser clubista. Então a gente tá lá no Arquibancada Coral, rosteado no site arquibancadacoral.com, falando sobre Santa Cruz, sobre vitórias, derrotas, empates, Série B e tudo que envolve esse clube. Show de bola! E quem que tiver a oportunidade, depois que quiser ouvir o que eles acharam da partida de ontem, o programa deles sobre o América 1, Santa Cruz 0, já está publicado, publicaram ontem à noite mesmo, eu já ouvi. E vão lá, gente, vocês vão ver que torcida é tudo igual, só muda de endereço mesmo. Você vai ver as coisas que eles estão reclamando, ou Santa Cruz está muito igual à América, ou torcida é tudo igual, viu? Porque o nível das reclamações é bem parecido, viu? Mas está ótimo, bom demais. Que bom que você veio, muito obrigado pela participação. E vamos bater bola, vamos falar do jogo de ontem. Resenha básica. América e Santa Cruz jogaram pela 9ª rodada do Brasileirão. Primeiro tempo, o América atacando bastante, mas com aquele probleminha, aquele de sempre, aquele de não conseguir meter a bola para gol. Ficou naquele rame-rame, criou várias oportunidades. O goleiro do Santa fez boas defesas, mas o América, né, tem aqueles momentos em que a gente resolve bater um escanteio para intermediária, porque é isso que se faz, né? Muito bem. Volta o segundo tempo, o Luan já volta mais cansado, parece que ele jogou 120 minutos, é substituído aos 7, entra Mateuzinho, que vai aí botar um pouquinho de fogo no jogo, até que aos 33 do segundo tempo, ele consegue uma jogada individual, sai passando de todo mundo, faz o arremate na linha da grande área, mas dessa vez tirando a bola do goleiro, colocando lá dentro, balançando o filó e correndo para o abraço, 1-0 América. Depois disso, o Santa até acorda, tenta buscar o empate, o América se defende como pode, tenta algumas jogadas de contra-ataque, passado aquele calor inicial, mais algumas tentativas de chegar ao segundo gol, mas a mira não está boa, o que importa é que 1-0 vale 3 pontos, tal qual qualquer outro placar. Seu Alisson Fernandes, falei alguma bobagem? Falou uma bobagem, porque o senhor falou que o Luan saiu para a entrada do Mateuzinho. O Luan saiu para a entrada do Mike. Mantendo a baixa qualidade desse programa, um erro logo de cara. Que mais? Só uma bobagem até que é tá bom, tá melhor que o Bill. O Bill faz um tanto de bobagem, 90 minutos. Eu fiz só uma, né? É. Nós temos tempo ainda, viu? Mas aqui, eu vi o jogo mais ou menos dessa forma. Eu só achei que o Santa Cruz, no começo, até ali os 20, 25, me pareceu que ia equilibrar bem o jogo. E depois, não sei se o América se impôs e melhorou, O Silvio Santa também jogou com... Eu senti um pouco de má vontade, não sei se o Vinícius vai concordar com isso, mas eu achei que o Santa, depois ali dos 20 minutos, o time meio que não criou mais nada, parecia não querer muita coisa naquela noite ali, e aí o América conseguiu dominar. Dominou territorialmente, foi para cima com um pouco de desorganização, o time ainda não tá bem, a coisa ainda não rolou um futebol que a gente espera, mas no fim das contas o que vale é os 3 pontos, e a gente conseguiu numa jogada, numa individualidade do Mateuzinho, que ontem entrou bem, o Anderson ouviu aí o Formiga, né, e colocou o Mateuzinho para entrar no segundo tempo, e esse resultado dá moral para a equipe tem um pouco mais de tempo para se organizar, o Anderson tira um pouco a corda do pescoço, e os jogadores vão agora para a próxima partida com um pouco mais de tranquilidade. Futebol tem que melhorar, sim, bastante, mas tem hora que vale pelo resultado, e foi o que aconteceu ontem. Nós estamos no caminho certo, Vinícius? Você viu a partida muito diferente da gente? Foi parecida, né? Assim, eu antes de me gravar, eu reassisti os melhores momentos, e só tem América em campo, né? Santa Cruz deu um chute a gol, e eu acho que parte disso é porque a gente veio de 2 jogos muito cansativos, né? Contra o Ceará, buscando a virada, e o jogo contra o Inter, um gramado pesado, terrível também um gramado, os jogadores sentiram esse cansaço, na minha visão, e o nosso meio campo não funcionou, né? O Léo Lima parecia que tava jogando futebol e tava um descompromisso, um negócio absurdo em campo, né? E o Thiago Primão junto com o Carlos também não conseguiram dar uma dinâmica ali, né? Acho que um pouco de cansaço, mas um meio campo pouco funcional foram determinantes pro Santa Cruz não conseguir dar nenhum chute a gol à meta do América, né? O goleiro João Ricardo, né? Não fez uma defesa sequer. Não fez. Assim fica difícil de ganhar. É verdade. Seu Sérgio Tavares, levou os meninos? Levei, cara. Muito bom, né? Pé quente ainda por cima. Bom demais. Tem que levar, senão como é que nós vamos repor a torcida? Exato, exato. Levei, gostaram, fizeram uma bagunça danada. E até consegui ver um pouco do jogo também. Fiquei ali um olho no peixe, outro no gato, mas consegui ver. E eu acho que a maior qualidade... tudo bem, o Santa veio cansado, igual o Vinícius falou e tal. Eu não acompanho o Santa, então não posso falar muito. Mas eu vi o América não deixando o Santa Cruz jogar. Principalmente defensivamente, toda vez que o Santa pegava na bola e vinha, a gente, na intermediária, antes de chegar na nossa área, a gente conseguia tomar a bola ou bloquear bem e tal. E aí dando a gente dando combate e tal, e saía com isso, né? Então, se a gente não teve aquela abundância de contra-ataques e tal, que deveria ter, né? Se o Santa tá no nosso campo e a gente toma a bola, a gente tem que ser rápido para sair e matar o jogo e tal. E isso não teve mesmo. Mas a gente tinha essa consistência ali de segurar e de saber tocar a bola na hora que precisava e tal. Então eu gostei muito disso. E não gostei de novo, mais uma vez, do nosso ataque, que foi, mais uma vez, pouco eficiente. Graças a Deus o Mateuzinho fez uma jogadaça, golaço de craque. Mas o ataque, como um todo, perde muito gol ainda. O Bill perdeu um gol. Aquele primeiro, aos 20 minutos ali, eu acho que ele fez tudo certo, cara. Uhum. Ele entrou no tempo certo, tanto que não estava impedido, deu um toquinho de leve por cima do goleiro. Ali foi uma infelicidade mesmo. Mas aquele no final, que eu até procurei em tudo quanto é melhores momentos e não achei. Eu acho que o povo que faz melhores momentos, na hora que chega os 45, eles já nem contabilizam. Eu acho que devido ao erro ser tão grotesco, deve tentar nos piores momentos. Pode ser também. Mas aquele foi absurdo. Porque... É o que ele chuta em cima do César? É isso mesmo. Exato, ele devolve aquela bola que foi o Christian que batalhou aquela bota. O primeiro eu nem coloco como um gol perdido, porque foi a jogada, ele antecipou, isso. Tá mal o segundo foi foda. Exato. Bola muito em cima dele, gente. E foi uma jogada sensacional pra poder. A bola não saiu, quer dizer, né, tudo dando certo, a bola cai no pé dele, tá ele e o goleiro, só. Ele podia fazer o que ele quisesse ali. Ele podia driblar o goleiro, ele podia esperar o goleiro cair, chutar, ele podia fazer qualquer coisa. Ele devolveu a bola. Aí foi pra matar. Ninguém esperava que aquela bola não saísse, cara. Nem o Zé Ricardo tava acreditando naquela bola. E olha, foi exato. Mas tudo bem. Na verdade, eu queria até rever aquele lance, porque no estádio eu tive a impressão que a bola saiu. E o juiz não, então, saiu. Eu não revi, impressionante, mas a bola não saiu. Eles deram no replay. O Vinícius falou que esse lance tá lá no Globo Esporte. É isso, Vinícius? Exato. Eu vi o Globo Esporte e tá lá. Uai, o Globo Esporte tava travado aqui pra mim. Vou entrar então pra ver se eu acho. É impressionante. Assim, a entrega do Zé ali naquele lance. Menino formado na base que tá jogando com carinho, sabe? Tá jogando com vontade. Isso, né? Acho que é um jogador que... Então, Diga, Vinícius. Acho que o Zé Ricardo é um jogador que me chamou a atenção. Acho que daqui uns 2 anos deve estourar aí. Pode fazer um dinheirinho pro América. Tomara. Diga, Ramon. Pegando esse gancho seu aí, uma coisa que eu tô interessante que a gente tá notando dos 2 anos pra cá, vindo da base, tá com uma outra pegada, né, cara? Os caras estão jogando com mais vontade, com mais responsabilidade, o próprio Messias, o Zé Ricardo, né? A molecada que tá vindo aí, não sei, a minha impressão é que eles não veem o América só com o trampolim, né? Foi o próprio Richards. Os caras têm uma certa identificação com o clube, eu acho isso bacana, não sei se tem um trabalho específico pra isso, mas tá mudando, né, cara? Você não vê o cara com aquela preocupação, até nas entrevistas, não, eu quero ir pra um time maior, né, fazer dinheiro, isso é uma coisa bacana que a gente... Que tá acontecendo. Eu não sei, eu gostaria muito de acreditar que é identificação com o clube, mas eu acredito mais que seja uma seriedade na formação desses jogadores. Eles estão sendo preparados para entender, e não só preparados, mas selecionados de maneira a que você pegue esses jogadores que têm mais seriedade no jogo, que buscam mais... entender que é com o seu trabalho, é disputando cada bola, eles vão crescer profissionalmente, se empenhando sempre, e não ficar nessa de esperar o dia em que eu for para o outro clube que eu estou sonhando, entendeu? Porque nós temos lá, eu não queria nem entrar nesse assunto, mas nós temos lá que eu acho que não encara a coisa com a mesma responsabilidade que esses meninos volantes, por exemplo, que é um outro que tem mais potencial de ser gêniozinho, que é parça, né? Que é toys, mas que fez um gol ontem, então eu não quero falar mal, mas eu não vejo isso no Mateuzinho, por exemplo. Pode ser que eles estão sendo mais bem trabalhados, né? Ou também a questão também que muita coisa mudou na América, a própria estrutura, né? Que o cara tá vendo que as coisas lá são diferentes, né? Não era igual era antigamente. Pode ser também. Né? Pode ser, estão sendo trabalhados, mas de qualquer forma, você vê que a molecada tem uma outra visão da América hoje, né? Eu acho que passa por isso também, Ramon, e eu percebo isso aí que você percebeu, e me deixa feliz também, porque a gente vê os moleques da base subindo e não tendo desespero por sair. A gente sabe que, naturalmente, obviamente, eles pensam em ter uma carreira fora da América também, mas não tem aquele desespero de antes. Mas algo que pode influenciar também é que de 2, 3 anos para cá, o América voltou a ser um time com visibilidade nacional, um time que paga em dia, um time que paga até bons salários para esse tipo de jogador, renovando por mais tempo e tal. Então não é mais aquele América que a gente amargou aí há 5, 7, 8 anos atrás, que o cara queria sumir aqui rapidão mesmo para construir. O cara se sente parte de algo consolidado, forte, né? Pode ser também. Sim. De qualquer forma, tá bacana você ver isso também, né? É legal. Pode você ver, por exemplo, um cara igual o Mateuzinho, que se não me engano, o salário dele foi renovado até 2020 ou 2021, coisa do com tipo. Com antecedência, né? O cara foi renovado antes do fim do contrato anterior. Isso faz o cara ter segurança ali. Sim, e a gente via muitas vezes, né, igual o Caleb, outros que tiveram aí, que não queriam renovar, né? Terminava o contrato, já queriam ir embora. Mas enfim, voltemos ao jogo. Voltemos ao jogo. O que mais? Mais algum destaque da partida? Alguém quer puxar? Vinícius? Acho que o destaque o Mateuzinho em si, né? Acho que o jogo caminhava muito com 0x0, né? E o América também soube explorar aquele lado direito de Santa Cruz, né? O Nininho, nosso lateral, já não um bom lateral, e sentiu a lesão, a gente teve que improvisar um meio campista ali, e aí o América se aproveitou disso, né? O Mateuzinho aproveitou o erro dele ali de posicionamento, deu um drible muito fácil, e foi o jogador que conseguiu ser mais objetivo em campo, né? Juntando os 90 minutos, foi o cara que conseguiu levar para a entrada da área e clarear para chutar, dos dois times, né? Então, o resultado foi justo também pela individualidade dele de conseguir criar essa oportunidade, né? Ele criou o próprio chute, né? Não foi uma jogada trabalhada, nenhuma bola parada, nada do tipo. Ramon? Então, é um jogo meio tipo do América, né? Pressionar, e o gol não sair. Mas eu não sei, cara, parece que o time, fisicamente também vocês acham que o time não tá bem? Porque às vezes a gente fala assim, que a peste de jogador tal tá com uma vantagem, não tá se doando, mas será que não tem física? O time tá desgastando alguns, muito rápido? Tem alguns que eu acho que podem melhorar. O Luan, eu acho que é um deles, e o Bill é outro. São os dois que basicamente eu vejo que assim, precisam entrar em melhor forma física. O Magrão será que também não entrando? Eu restringiria esses dois. Magrão fora de forma, corre igual não. Então, mas pode ser por isso também, mas chega um certo ponto que ele dá uma cansada, vocês não acham, não? Além do que, então, em homenagem até ao Magrão é lindo, né, cara? Aí então, fica pra sua conta, né? Ai, ai. O Bill e o Luan, pra mim, são os dois que precisam entrar em forma. O Luan, principalmente, porque o Luan... Nossa, ontem foi impressionante. Eu não achei que ele correu tanto assim. O Luan é um cara que fica parado, mas eu não achei que ele correu tanto assim no primeiro tempo pra chegar na volta do vestiário e já não aguentar fazer mais nada. Ele errou três passes ali, um atrás do outro, foi substituído, e o comentário, pelo menos na Itatiaia, pela saída dele, foi: abriu o bico. Não é possível, o cara acabou de ter intervalo. Mas olha só, o Henrique. No primeiro tempo, ele foi bem mal também, né? Ele errou muito passe, ele não dominava a bola direito, a bola batia na canela e tal. E eu levei os meninos, então, no primeiro tempo, eu fiquei ali embaixo, perto do vidro. Então, mais próximo, normalmente, eu fico lá atrás. Ensinando a xingar a bandeirinha, né? tá certo, tava, parte da educação ali, de estádio. Tava ali, tava nas costas da bandeirinha, exatamente ali. E aí alguém ali do lado ali deu um. Ele errou uma bola, o cara foi e xingou: Luan, sai daí, isso é ruim pra caralho. É normal, né? Normal, todo jogo tem isso, ainda mais com o América vindo meio prôpego aí, e tava 0-0 e tal. O cara me vira e começa a encarar a torcida, bicho. Aí fudeu. Aí não era um que tava xingando ele, já começou outro. E aí, isso no final do primeiro tempo. Então, quando ele voltou no segundo tempo, eu achei que ele nem voltaria. Mas ele voltou e logo depois foi trocado. Então, não sei se isso tem a ver também, não. Mas possível, me lembrou Rafael Bastos. Entendi. O Luan, não, eu já reparei ele. Teve um jogo aí que o Anderson foi tirar ele, e pelo menos o papo que rolou na Itatiaia na hora... É que ele meio que deu uma banana pro Anderson e não queria sair. Aí só foi sair alguns minutos depois. O Luan não me parece ser um cara que tem uma força mental suficiente para encarar bem isso aí, não. Ele é meio esquentadinho. Só que quando o jogador, e o próprio jogador, é claro que ele percebe que ele não tá jogando nada, e o Luan não tá jogando nada, ele tem que ter um pouquinho de humildade até para conseguir recuperar o futebol dele. Ele tem condições de ajudar essa equipe, mas por enquanto não tá ajudando. E não adianta o Anderson ficar forçando, eu percebo mesmo que o Henrique tá falando, Luan está fora de forma e fora de ritmo, as duas coisas. Tá ele pesadinho, tá pesado. Tá pesadinho e tá fora de ritmo de jogo. Precisa ter um tempinho fora, sim, para readquirir isso e voltar com mais em forma, tanto física quanto em ritmo de jogo. Agora, me estranha também pelo seguinte, o Luan tava jogando o Campeonato Paulista, o time foi eliminado antes, ele acabou ficando mais tempo sem jogar. Ficou, mas não é um absurdo de tempo também, não. Ele tava jogando lá, não era... Questão de meses, né? Um mês e meio. Acho que foi um mês e meio, quase dois, não foi, não? No máximo dois, porque o Campeonato Paulista termina a primeira fase, mais ou menos, final, início de maio, e abril, né? E a Série B começou em maio, não foi isso? Eu pesquiso isso aqui agora. Só terminando a resposta, Ramon. Então, assim, o Luan tem esse problema que a gente já debateu aqui. E o Bill, eu acho que o Bill pode melhorar um pouquinho a forma física, assim. Acho que ele pode chegar num pouquinho mais, algo próximo da excelência. Mas eu não falo que o Bill tá mal, não. Eu já disse isso aqui e volto a repetir. Bill corre igual um corno. Bill tá o tempo inteiro correndo atrás de zagueiro, que tá dando saída de bola, vai atrás do goleiro pra fazer pressão, o tempo inteirinho. Chega no final do jogo, ele vai estar esgotado mesmo, é natural, eu acho. Eu só discordo que você não pode falar que ele corre igual um corno, porque vai pegar mal em casa, e se ele corre igual, se ele corresse, corno, que ele chegaria dentro do Ricardão, cara. Eu acho então que vamos chamá-lo de... Eu ia falar Bill Saim Bolt, mas o Bolt é um fundista, né? Quer dizer, então, nós precisamos de um fundista. O Bill não tá aparecendo muito com aquele início do Fábio Júnior na Série B? Que ele custou fazer o gol, mas sempre tava jogando bem, tava aparecendo, mas a bola não entrava? Acho que sim. Uma certa semelhança? Acho que dá pra fazer essa similaridade, sim. Eu não acho que o Bill tá jogando bem, não, hein? Eu Você não acho acha? Que ele pode perder gol, não. Acho que ele tá batalhando, que é coisa que tem que se esperar de qualquer... Eu não vou valorizá-lo só porque ele tá batalhando na hora de recuperar a bola, não. Eu esperava muito mais dele. Pra mim, é um cara do Bill, né? Mas a gente jogando... esperava do Fábio Júnior também? Sim. Eu esperava mais do Fábio Júnior do que eu espero do Bill hoje, isso é verdade. Vinícius, você ia falar do Bill? Mas eu acho que o Bill é isso aí mesmo, né? Talvez a expectativa é que esteja um pouco acima do natural, né? Eu acho que ele é esse jogador, só que hoje ele não tá botando a bola pra dentro, é só isso. O que o Vinícius mas fala, é verdade. A forma física dele não vai melhorar, acho que é esse o físico dele, e vai ser assim até o final do campeonato, não creio que... Talvez ele pegue mais ritmo de jogo, etc e tal, comece a fazer seus golzinhos, mas não vai ser nada muito diferente disso, não, sabe? Não, se ele fizer isso, virar um Obina, tá ótimo. Não, mas daqui, o que o Vinícius falou é verdade mesmo. Acho que a gente também está colocando uma expectativa muito grande no Bill, né? Que é um jogador que sempre oscilou também, né? Sim. Exato. Esse é o trabalho do torcedor, gente. Criar expectativa. Eu digo... Por falar expectativa, acho que... só uma coisa... Pode falar, Raul. Uma coisa rapidinha aqui. É como é que é esse negócio das expectativas. Vocês lembram, né, no início do campeonato? Ah, o Figueirense, o bicho papão, não sei o quê, tá contratando todo mundo. Figueirense lá nas zona de rebaixamento, hein? Mas calma, gente, ainda é início do campeonato, assim, não, claro, do mesmo jeito que o América, com 2-3 vitórias, mudava totalmente, e ainda pode mudar totalmente essa situação na tabela, o Figueirense também, se você emendar 3 vitorinhas, tá lá nas cabeças, sim, já brigando de novo. O Figueirense embalou, né, eu acho que o primeiro jogo ele até goleou o Goiás lá em Goiânia e tal, era o bicho papão e tá lá embaixo, né. É uma Série B que eu acho, assim, tecnicamente, é uma Série B que eu tô achando meio, quem tá desgarrando igual desgarrava no início, né. Você vê que o Juventude, que é o líder, perdeu ontem pro Brasil de Pelotas em Caxias, mas não tá uma Série B meio morrinha, não? O jogo, assim, sem aquela pegada, sem aquela vontade, vocês não estão achando, não? É porque eu não tô vendo todos os jogos, mas por enquanto, os pra nossos... Pra mim tá Série B. Exato, né? E o começo do campeonato, ele é meio moroso, assim, porque os times ainda estão contratando, vai, todo mundo espera o Campeonato Paulista acabar pra poder se reforçar, né? Então, exato. Lá pra agosto é que a gente começa a ver a briga de verdade, né? Tem mais um mês aí pra começar a brincar. E tem a janela aí da Série A, que acaba tirando um bocado de jogador da Série B também, que dá uma vacalhada. Então, tem muita coisa pra rolar ainda. Porque a Série B começa mesmo quando o facão começar a cortar, né? Série B é uma melhor do que de bicão, canelado, o bom é de futebol, cara. Olha, a aqui. Série B só começa quando alguém vai jogar contra o Luverdense. Aí, nós vamos jogar. Sexta-feira começa o nosso campeonato. Semana que vem não, rodada que vem, né? Sexta-feira. Vamos a Lucas do Rio Verde. Vamos não, né? O América já foi. Já pegou o avião agora para Belo Horizonte, já deve ter chegado em Cuiabá. Né? É longe, viu? É, né? Eu vi que de bicicleta dá 3 dias, até pensei, sabe? Agora vou ficar tranquilo. E o melhor é o nome do estádio, né, cara? Passo das Emas. Isso é Passo das Emas. Mas o jogo não vai ser na Arena Pantanal, não? Não. Vai? Acho que não. Não. Vai ser Lucas. Não, isso, vai ser Lucas. Eles estavam arrumando o estádio. Parece que já ficou pronto e agora o América já vai jogar com eles lá. Contra o Inter eles vão jogar lá. Pode ter certeza que eles vão jogar lá contra o Inter. Com certeza. Aqui, só completando a informação, o último jogo do Luan pelo Red Bull foi no dia 15 de abril. Então ele ficou um mês parado até chegar ao América mesmo. Não foi mais do que um mês, não. Foi um mês, talvez um pouquinho menos. Nós tivemos outra novidade ontem, ali na lateral, que foi o retorno do Pará. O Hernandes deslocado para a meia, que é a dele, ou não é, mas dizem que é, e o Pará voltou para assumir a lateral. O que vocês acharam, Alisson? Então, eu vou aqui dar minha mão à palmatória. Se esse programa fosse antes do jogo, eu ia queimar minha língua bonito, porque eu fui totalmente contra essa mexida, porque o Pará já não joga há muito tempo. Mas para mim, na prática, funcionou. Nem Pará, nem Hernandes fizeram um jogo sensacional, mas foram efetivos. E é o que o Formiga falou, quando você está no estádio, você percebe melhor. O fato de ter um lateral de origem, mesmo que esse lateral não seja tão bom, que é o caso do Pará, dá uma outra cara para o time. O América jogou de uma forma um pouco diferente. O América teve um pouco mais de ofensividade, eu acho. O time adversário percebe que ele tem mais jogadores a marcar, porque você passa a ter uma outra arma ali, que foi o caso do Pará. O Pará tenta muitas jogadas, ele tem muita vontade, ele parte para cima, ele tenta drible, não é toda vez que ele consegue passar, mas em algumas vezes isso funciona. Eu achei tão legal que eu senti falta da gente ter um lateral direito de ofício no jogo de ontem, que aí o time ia ter dado uma equilibrada melhor. Achei que o Anderson mexeu de forma bem ousada. Se tivesse dado errado hoje, estava todo mundo metendo o cacete nele, então a gente tem que elogiar aqui, porque pelo menos para mim, achei que deu certo a mexida dele. Também achei, fiquei feliz de lembrar que o Pará apoia melhor ali no ataque, mas fiquei triste também na recordação de que na defesa ele é um osso do cão, né? O Pará para retornar, para voltar, para seguir a marcação, se tiver um meia esquerda ali em cima dele, que está na direita, passando com mais velocidade e tal, não acompanha. Como nós vimos já no Campeonato Mineiro e nos jogos da Primeira Liga. Sérgio, o que você achou? É a mesma coisa, concordo com vocês. Eu gostei do Pará, o time como um todo eu gostei, só não gostei do Luan e dos erros do Bill. O resto, o time todo, eu acho que jogou bem. E também não achei que ele... Bom, ontem, né? Eu concordo consigo parar, é complicado defensivamente. Mas ontem eu não vi problema com ele, não. Achei que o esquema todo defensivo funcionou bem. Inclusive o Pará do lado de lá. O Santa não criou. O Santa não agrediu o América ontem, não conseguiu criar jogadas. O América talvez, até acho que é verdade isso. O América soube marcar muito bem lá na frente e dar esse combate antes do Santa chegar. Agora, os momentos em que a minha cabeça começou a ferver um pouquinho, que eu vi o Santa chegando um pouquinho mais perto da nossa área, foi muito ali para aquele lado, muito em cima do Pará. Tinha hora que eu via, o jogador do Santa estava lá na frente, quem estava dando combate lá na beirada era o Rafael Lima, e o Pará estava vindo correndo ainda lá no meio de campo. Então, Ramon. Isso não é um problema também dos laterais no Brasil, cara? Essa é uma questão de formação, que a gente dificilmente. Quem que seria um bom lateral? Cara, o Norberto, falando da outra lateral que nos está faltando agora, o Norberto eu acho que ele já consegue fazer, com a mesma medida, um bom apoio e uma boa defesa. Eu não vejo o Norberto deficiente na parte defensiva, por exemplo. Eu já acho melhor na defesa. Olha só, no apoio. O que é mais curioso é que no esquema do Anderson, o lateral não tem a função ofensiva. Ele apoia até o meio de campo ali, faz o máximo cruzamento de intermediária. Ele não vai até o fundo. Então, o Pará ficaria até fora de contexto disso. Ou nós não entendemos o esquema do Anderson. No esquema do Anderson e de vários técnicos que colocam nesse esquema, sim, 4-2-3-1 e tal, os laterais, eles têm função muito mais defensiva do que ofensiva, porque você tem os dois meia atacantes que caem por um lado e para o outro. Então, o lateral não vai até o fundo, ele vai até a intermediária. Então, a função ofensiva dele não é tão... forte quanto num outro esquema, um 4-4-2 comum, por exemplo, que o lateral pode ir até lá em cima, lá embaixo e cruzar, entendeu? Uhum. Mas em compensação, Sérgio, se esse lateral não conseguir fazer pelo menos um papel de suporte a esse cara que vai estar fazendo a meia esquerda ali ou a meia direita, esse cara não rende. E eu acho que é por isso também que a gente fica às vezes maltratando aqui esse cara que tem feito esse papel de meia ou de ponta ali, que hoje é Luan e Cabral, mas já foi o Amorim, já foram tantos outros aí que nunca funciona, mas talvez seja porque eles não têm com quem jogar, né? O Hernandes ali na esquerda, e aí não é nem criticando o Hernandes, mas não é a dele. Ele não vai conseguir fazer uma tabela, fazer um bom lançamento pro Luan ou pro Cabral, conseguir concatenar jogadas ali, não consegue. Então, esse papel do lateral no esquema do Anderson, apesar dele ter um protagonismo mais defensivo, é importante que ele avance para pelo menos ajudar o cara que tá ali na ponta, senão atrapalha o time. Fica fácil de marcar. O que o Sérgio falou é uma coisa assim, que é meio tendência, né? Tanto que tá sendo muito comum. O cara começa na lateral e jogar no de volante, né? Isso. Fechando mais pelo meio ali. Bom. Tá muito congestionado o meio de campo no futebol brasileiro, vocês não acham, não? Assim, até mesmo com a América, dificilmente seria uma jogada de ponta, né? Então, eu tava assistindo o Linha de Passe outro dia, fala só de Série A, né, mas aí de vez em quando a gente assiste também. Né? O cara falando exatamente, quer dizer, não exatamente isso, mas muito em cima disso, que ele odeia exatamente esse esquema que de você ter um meio atacante caindo pelo lado, que é o cara que vai até o fundo e cruza, e não necessariamente produz alguma coisa. Mas eu acho que isso tem mais a ver, a gente falou isso no último jogo, acho que tem mais a ver com a capacidade do jogador do que com o esquema. O esquema não prediz, você vai ter que jogar só aqui. O jogador é que acaba por não conseguir realizar alguma coisa ali onde ele é mais efetivo, que acaba indo pro fundo, fazendo cruzamento ruim e tal, não sei. Sua visão, Vinícius, algum palpite nessa lateral? O Pará, assim, né? Que você citou, é o da direita, nosso. O Pará é o da esquerda, não? Não, o Pará, desculpa, é o da esquerda. Tá sabendo mais que eu, tá vendo? Strike 2. Viu, Vinícius? Até o final o passo Bill. Ô, Vinícius, se o Santa Cruz estiver precisando de um cara bom na lateral aí, nós temos que oferecer aqui também, Hernandes, viu? Tá à disposição de vocês. A gente precisa de um lateral direito, né? Não sei se vocês têm aí disponível, mas... Se você achar dois, manda um pra cá. Não, o Hernandes joga na direita também, pode levar, o cara é polivalente. Na esquerda a gente tá até bem servido, mas na direita tem um problema lá considerável. Então acho que é complicado você falar do América defensivamente, porque assim... O América fez aquela pressão mais adiantada, né? Fez um cinturão ali e atrapalhou muito mais a transição do Santa Cruz do que o Santa Cruz já na intermediária defensiva do América, né? Então, quando a bola chegava lá no campo ofensivo do Santa, a bola vinha meio lascada, né? O Santa tinha pouca gente ali para tabelar, para poder trabalhar a jogada. E aí, o América nem foi tão exigido, né? Então, é um jogo meio complicado para você analisar o desempenho do lateral em si. Até porque o nosso lateral direito, o Nininho, é lamentável, né? E o André também não jogou muito bem. Vinícius, aproveitando aí o assunto, a gente tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Felipe de Leucas. Ele pergunta o seguinte, ele manda aqui, pergunta para o convidado se o ataque do Santa é sempre inoperante dessa forma ou se foi mérito defensivo do América nesse jogo. Existe um mérito defensivo, né, de que o Santa teve muito trabalho para fazer transição. E, assim, né, o Ricardo Bueno, que é o centroavante titular, que jogou no Atlético, eu acho, tá machucado. Sim. E aí a gente teve que jogar com o Pitbull no ataque. E é menos um. Né, porque o Ricardo Bueno, ele sai, se movimenta bastante e ajuda ali a criar jogadas, né? Ele tem uma jogada ali com o Bruno Paulo, que é o ponto esquerda, que geralmente funciona. E o André, que é o ponta direita, tem feito bons jogos, né, durante o ano. E aí, pro jogo de ontem, é a conta que eu falei, né, do cansaço. Acho que os caras sentiram muito o jogo, a maratona de jogos. E pro jogo de ontem, o meio não funcionou, mas os atacantes cansados. E não ter o Ricardo Bueno, né, ter o Pitbull na frente, que participa muito pouco do jogo, foi determinante para essa atuação pífia, né? Então, não é assim. Acho que a gente fez bons jogos, né, contra o Inter, por questão de detalhe ali, no último passe, um chute um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, a gente poderia ter ganho o jogo. Contra o Ceará, fez uma boa partida. Então, assim, são dois atacantes novos também, né? Eles estão naquele processo de conhecimento. Mas o ataque não é tão ruim assim, não, velho, né? Então, vamos com calma aí. Que... Não à toa, estão à frente da gente na tabela. Ô, Vinícius, eu acho que falta no Santa Cruz é um jogador igual o Renan Oliveira. Eu acho falta. Que é o perfil do Santa Cruz. Aliás, tem uma dupla que, se chegar no Santa Cruz, é Renan Oliveira e Felipe Amorim. Olha, eu acho que vai dar. É pra brigar com o título, viu? Eu acho que vai brigar com a gente. Eu não conheço. Mas o Renan Oliveira... Dê graças a Deus. O Renan Oliveira eu conheço. E é um jogador muito lamentável, né? Não sei se o Felipe Menezes jogou aí, mas eu acho que eles são muito parecidos. É o cara que não participa do jogo, não corre, não marca. Aí dá um passe ou outro, assim, o lançamento, e engana muita gente. E aí, quando eu vi... Teve uma definição de uma repórter do Premier, que, se eu não me engano, foi no jogo contra o Criciúma, que ela falou que o Renan Oliveira é o jogador vagalume. Ele se acende e se apaga com muita facilidade durante o jogo. É bem isso. Então, em cima disso, tem uma outra pergunta aqui do Marcos Grassi, para você também, Vinícius. Perguntando se o Léo Lima tá nesse mesmo esquema aí, se tá jogando parecido com o Renan daqui. Não, jogando sim. Parecido com o Renan, né? Por enquanto, sim. Assim, por enquanto, por quê? Você tem expectativa ainda, querido? Sim. Desencante? Sim. Nós não temos essa expectativa com o Renan, não. Mas o ataque do Santa Cruz não tá tão mal, não. O Santa Cruz fez 11 gols, é um dos melhores ataques do campeonato. Exato. Léo Lima tá com quantos anos? Agora sim. Como? Léo Lima tá com quantos anos? 35. É. Então, assim, eu não espero que o Léo Lima corra e jogue pra caramba. Isso não vai acontecer. Porém, ele vem de 7 meses parado, né? Não tá 100% nem fisicamente, nem em ritmo de jogo, nem nada. Tá jogando meio que naquela esperança de que pode resolver num passe, numa assistência. É aquele tipo de jogador que a Série B permite você manter em campo, né, pela qualidade. Mas é um cara que ainda tá se readaptando a jogar, né? Ele foi muito tempo parado e tá jogando a base disso, né? E ele, por enquanto, ocupa esse espaço de Renan Oliveira no elenco do Santa Cruz. Mas eu acho que, com o decorrer dos jogos, ele consiga melhorar a produção. O Léo Lima precisa de uma sombra para ele ir no banco de reserva. Então, o jogo foi à noite, assim, gente. Renan Oliveira. Não, mas iluminação também, né? Dá sombra, né? Mais comentários, vai. Uma sombra ali, no chamado Renan Oliveira. Depois que contratar o Renan, você vai ver. O cara vai ficar com medo e vai jogar bola. Vamos lá. Nós temos mais comentários aqui, Henrique, mas os comentários são mais amplos. Eu queria falar alguns aspectos aqui sobre o jogo, ainda para a gente finalizar a questão do jogo, para depois passar para esses assuntos mais amplos. Puxa aí. Eu fiz umas anotações aqui. João Ricardo, para mim, vou criticar um pouquinho, porque está repondo muito mal a bola. Ontem acho que tivemos uma ou duas ou três lances em que ele foi repor a bola direto para a lateral. Então precisa. E ele repunha, o zagueiro reclamava com ele, ele sinalizava, mas não tá funcionando muito direito, não. João Ricardo é um goleiraço, pegar no pé dele é até complicado, mas sempre pode aperfeiçoar. Eu acho que isso aí tá faltando no jogo dele. O Christian, o Santa Cruz forçou bastante o jogo em cima do Christian no início. Talvez porque o treinador de Santa Cruz, de forma esperta, percebeu que não era um lateral de origem, resolveu jogar por ali. Mas achei que o menino deu conta do recado, menino com raça, compensa o fato de não ser habituado àquela posição com raça, com vontade. Exuberante, você diria? É um lateral quase exuberante, ainda falta um pouco. Também fiz uma anotação aqui, que foi algo que eu percebi no jogo, ia até comentar com o Sérgio lá, mas esqueci de comentar. A gente comentou no jogo passado que o Anderson varia pouco o esquema do América, muda pouco durante a partida, não percebe as facilidades, o caminho das pedras e não cita isso para os seus jogadores. Eu sinto sempre falta disso. O América começa de um jeito e vai o jogo inteiro, se aquilo está funcionando ou não está, não tem muita variação. Ele fez a inversão, então, né? Sim. Exatamente, nesse ponto. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o Anderson, espero eu que percebendo que não estava funcionando com Luan na esquerda e Cabral na direita, inverteu os dois. As duas jogadas posteriores a essa inversão foram duas jogadas que deram certo. Uma com o próprio Cabral na esquerda, em que ele conseguiu driblar, chegar na linha de fundo, fez um cruzamento perigoso. E uma com o Luan, que o Luan pegou, cortou para o meio e bateu de esquerda, que é o pé bom dele. Aí bateu não muito bem, mas conseguiu finalizar uma outra jogada. Duas jogadas depois dessa inversão já deram certo. O cartão de visitas foi sensacional. E o futebol do Cabral, ao longo do jogo, funcionou muito mais jogando pela esquerda, depois dessa inversão. O Luan não deu certo, mas por outras questões, por questão física, por questão técnica, mas a inversão foi muito boa. É isso que a gente cobra do Anderson. Agora que a gente descobriu que ele ouve o programa, né? Ô Anderson, continue fazendo isso, meu filho. Mas peraí, se não continue tá dando fazendo certo, isso inverte. Que o Alisson quer dizer é continue ouvindo Decadentes. Aqui, ó, isso, primeiro. Se não tá dando certo, busque outros caminhos, inverta, mude de posição, avance alguém, recue alguém para ver se a coisa funciona. Inclusive, na falta de criatividade, solicitaram ao nosso amigo Formiga um estoque de giz que tudo vai melhorar. Aqui, isso não é mudar o esquema. E ele já fez isso várias vezes, de quem tá caindo para um lado, cair para o outro. Não foi a primeira vez, não. Mas foi a primeira vez que deu certo, assim, visível. Eu lembro com a bola rolando, foi a primeira vez. Você já viu? Não teve outro. Já teve Mateuzinho e Renan invertendo. Exato. Felipe Morinho, eu acho que não, mas Mateuzinho e Renan, eu me lembro dele fazer isso durante o jogo. O próprio Cabral e o Luan já fizeram isso em outro jogo. Eu não sei, na verdade, o que eu me lembro do Hugo e do Luan, eles fizeram isso? Eu confesso que eu não lembro. Eu lembro da entrada do Cabral, quando ele entrou contra o Criciúma, foi a estreia dele, acho que foi, né? Aí o Cabral entrou na esquerda, onde o Luan estava, e o Luan foi para a direita. Foi uma intenção que os dois estavam em campo, mas aconteceu do Luan ser jogado para lá, e foi aquele jogo. O Emerson Romano e Tatiaia está cantando essa bola de que o Cabral joga melhor na esquerda tem muito tempo. E foi exatamente onde ele entrou contra o Criciúma e nos encantou naquele primeiro jogo. Isso. Então, a ver. Outra anotação que eu fiz aqui é sobre o Renan Oliveira. A gente às vezes pega no pé do Renan pelo simples prazer de pegar no pé do Renan, né? Já virou cultural. Mas ontem eu achei que ele fez uma boa partida. Achei que ele movimentou, achei que ele buscou, ele deu ritmo ao time. Ele tava com um pouco mais de vontade. Dentro do que eu espero do Renan, que não é muita coisa, achei que ontem ele foi bem. Passou longe de comprometer, pra mim, passou longe de ser um dos piores da equipe. E outra última anotação que eu fiz aqui também em relação ao Zé Ricardo. Achei que ontem o menino, mais uma vez, jogou bem, ele tem personalidade e tal, só precisa dar uma afinadinha na questão do passe. Ontem ele errou alguns passes por precipitação, errou algumas jogadas por precipitação, coisa normal da idade, coisa que com o tempo ele vai adquirindo mais experiência, vai corrigindo, mas é só ter um pouco mais de atenção. Mas gosto muito da confiança que o Anderson passa para ele. Ontem o Hernandes entrou, ganhou a vaga de volante, teoricamente qualquer um pensaria que ele tiraria o Zé Ricardo e manteria o William com o Hernandes. E não, ele mais uma vez deu moral pro moleque e o moleque está conseguindo mostrar futebol. Gosto muito, já falei aqui, dentro das várias críticas que eu tenho ao trabalho do Anderson, uma que eu não tenho de forma alguma, pelo contrário, só tenho elogios, é o trato que ele faz com jogadores da base. Acho que ele faz isso aí muito bem. Para mim, é o melhor treinador neste quesito que eu vejo nos últimos anos na América. Ele lança mesmo o garoto, ele dá confiança. Quando o moleque não joga bem, ele tira para preservar. E dessa aí, ele vai conseguindo lançar. Ontem a gente começou o jogo com 4 da base. Muito bem. Isso eu concordo plenamente. Também estão concordando. E na entrevista você fala que você vê essa seriedade do Anderson nesse trabalho com o lançamento de jogadores. Ele, claro, elogiou a atuação dos moleques, mas falou: não são eles que vão resolver o jogo pra gente, a gente tá formando eles agora. Então acho que tá fazendo isso de forma muito consciente. Ele sabe fazer isso muito bem, sim, e tá fazendo correto. Algo mais, senhores, de destaque da partida? Grupo, como? Sobre esse lance da base também, é uma das coisas também pode ser essa questão do Drucks também, que ele veio para o América exatamente para fazer essa transição, que é um cara que conhece a base do América, né? Sem dúvida. Sintonia maior entre a base e o time principal. Olha como é que é uma vitória, né, bicho? A gente tá elogiando o Drucks, elogiando o Renan Oliveira, elogiando... Não é a primeira vez que o senhor elogia o Drubsky. Isso tá gravado. Exatamente. O senhor vem elogiando o Drubsky. Drubsky não. Drubsky não. Eu elogiei, até votei no que a bala foi no Pospiranga. Muito bem. Não. Mais algum destaque da partida? Se continuar nesse ritmo que tá aí, não passa de dezembro, você tá com o Drubsky tatuado, viu? Muito bem. Mais algum destaque da partida, senhores? Não, vamos para os comentários. Manda ver. O que tem aí, Ares? O Adolfo manda aqui o destaque para ele: o golaço do Mateuzinho e a dupla Rafael Lima e Messias, com mais uma atuação firme. E o destaque negativo dele: o gol perdido pelo Bill. Marcos Grassi manda aqui uma pergunta para o Vinícius. Ele pergunta sobre a estrutura do Santa Cruz, Vinícius, até para a gente poder comparar com a nossa. Se o Santa tem CT, como é que tá? Se o estádio está bem cuidado, se a base tem lugar para treinar, como que é a estrutura do Santa aí? Agora eu vou tomar uma pizza aqui. Uma pitu? Veja bem. O Santa Cruz não tem CT. O CT está em construção. A drenagem está quase toda pronta. Falta... Acho que daqui para o final do ano... O campo deve ficar pronto até agosto. O primeiro campo para treino. E o CT daqui que termina, ninguém sabe quando é que vai ser. Mas está em construção. O Arruda, após esse estado do gramado ter chegado a um extremo, o Arruda tá fechado, por enquanto, né? O Santa Cruz arrumou um lugar pro time profissional treinar num campo privado, né? E o Arruda tá fechado para reformas, para reparos, tanto do gramado quanto da estrutura em si, reforma de banheiro, de coisas do estádio, né? Reforma de banheiro é das coisas mais importantes que tem. Tem mais. Tem que ter plaquinha. E aí tá tudo pra... O Arruda tá fechado, né? Por enquanto, o CT tá em construção e a base... Ela fica meio que peregrinando, né? Até as informações que eu tenho é que tem dia que ela joga num... Santa Cruz tem um campo lá de treino de formação de jogadores, mas não é um CT. É um campo meio que usa aí, tá ligado? Tem um espaço aqui pra vocês jogarem, vocês jogam aí, treinam aí. E é por um dos motivos da base do Santa ter sérios problemas na formação de jogadores, né? A gente faz muito tempo que revelou alguém com um nome que consiga ter uma projeção. Acho que o último foi o Gilberto, que hoje tá no São Paulo. Né? E aí a gente vem sofrendo um pouquinho aí na formação de jogadores e a esperança é de que com o CT pronto isso possa melhorar, né? Então, enquanto o CT não estiver pronto, é complicado, né? O gramado da Arruda é ruim porque não tem o CT, porque o Santa Cruz treina no Arruda. Então, todo dia tem treino, tem jogo do sub-20 e aí fica meio complicado de se trabalhar. Não há grama que aguente. Exato. Vinícius, só pegando esse gancho aí, como é que foi esse processo aí de ressurgimento do Santa Cruz no cenário nacional? Uma coisa interessante é porque a gente vê aqui no América que o América perdeu muita torcida nos últimos 20, 30 anos. Ou até mais, tá? Podemos até aumentar isso desde a década de 70, né? E o Santa Cruz ficou muito tempo aí jogando Série C, Série D, né, cara? E sempre a torcida sempre estava em campo. Como é que foi esse processo aí do Santa Cruz estar renovando a torcida... Né, não ter perdido a autoestima do torcedor, o torcedor não ter abandonado o clube ou ter mudado para outros clubes, enfim. Bom, o Santa Cruz estava na Série A em 2006, e aí em 2007 Série B, 2008 Série C, 2009 Série D, foi um descenso contínuo, assim, né? E aí, enquanto o Santa Cruz caía, o Sport começou a ganhar a Copa do Brasil, passou mais tempo na Série A, e aí isso fez com que essa geração mais nova torcesse para o Sport, né? Então, onde antes se dizia que a torcida do Santa era a maior do estado ou da capital, ou estava ali empatado com o Sport em uma distância muito pequena, essa distância acabou crescendo, porque os novos torcedores pegaram essa distância muito grande, né? O Sport no auge e o Santa Cruz numa situação extremamente delicada. Então, tem esse problema de criar novos torcedores que a gente teve, mas o problema de perder torcedores não aconteceu. Né? A torcida abraçou o clube, né? Na pior situação, jogando contra times do interior, do Rio Grande do Norte, numa situação terrível, mas a torcida abraçou, apesar dos fracassos, né? E isso é bonito de se falar e de se lembrar, né, de quem viveu isso, de ter um Arruda cheio contra time merda, que ninguém lembra qual é, mas assim, a gente sofreu essa perda, mas a torcida abraçou o clube, né? Até sair da Série C, a torcida abraçou muito forte, e deu uma aliviada agora com... Voltou à Série B, jogou a Série A no ano passado, agora na Série B de novo. E aí a torcida ainda está se readequando a esses jogos, ao campeonato de ponto corrido, de ter 20 jogos em casa no ano, no campeonato, né, da Série B. Nossa, e da Série A. Né? Série C e D é aquela lamúria, né? Você ainda tem mata-mata, você joga em grupo. Exato. É verdade. O apelo dos jogos é muito maior, né? Porque a Série C é mata-mata. Então, quando você chega nas quartas de final da Série C, o estádio tá cheio. Não tem como você abrir mão, né? Aquela coisa, ou vai ou racha, e aí a torcida chegou junto, de fato, né? Naquela época eram épocas de estádio cheio, hoje, vez ou outra, mas a diretoria tem trabalhado, a torcida tem se readequado a essa nova realidade, né? Tudo bem. Mais coisa aí, Wallace? Temos sim. Aí duas perguntas aqui, vou fazer uma de cada vez para ele ter tempo de responder. Felipe de Lucas pergunta aqui sobre o Davi, que é o nosso novo contratado aí para volante. Você já falou para a gente fora do ar, mas fala aí para a galera. Qual a sua opinião sobre o Davi? A gente entrou numa fria mesmo? Entrou. Ô, Vinícius, mas não vai ficar assim não, bicho. Nós vamos mandar algum bonde para vocês ainda. Não, não é possível, cara. Não, vai ficar não assim pague, não. Tem... Não pague mal com mal, Ramon. Tem jogo de retorno ainda, viu? Eu quero o Renan lá. Ontem você viu... O sonho do Renan é jogar no Santa Cruz. Foram anunciados os dois hoje, tanto o Davi vindo do Santa quanto o Neto, o Neto vindo do Sport. Vamos aguardar, gente. Vai que bebendo, comendo pão de queijo. Mas assim, né? Assim, o Zé Ricardo é um bom volante. O América tem bons jogadores para aquele setor. E o Davi, eu acho que ele chega para dar experiência ao grupo e também para ocupar, crescer o elenco, né? Daquela encorpada. O Davi... Tem uma questão que é o seguinte, Vinícius. A gente tem aqui um grupo grande de volantes e de até bons volantes. Só que 80% deles abaixo ali dos 23 anos. Talvez a contratação do Davi também tenha uma função maior até fora de campo para dar tranquilidade, para dar experiência para esses garotos, do que basicamente dentro de campo. Se tudo correr bem, sem nenhuma contusão... Talvez pouco ele vai jogar de titular aqui. De fato, né? Ele tem um problema físico. Porque, por exemplo, num jogo como o de ontem, ele jogaria tranquilo, tendo espaço para tocar bola, etc. e tal, e conseguiria jogar. Mas à medida que o jogo se torna intenso, que o contato aumenta, que a velocidade do jogo aumenta, ele começa a sofrer. Então, se você, o América precisar virar o jogo, começar a pressionar e levar contra-ataque, aí vai ser problema. Vai ser problema porque ele não tem físico para acompanhar e ele tem um problema de intensidade, né? Ele não é tão atento ao jogo, tão concentrado ao ritmo que o futebol hoje exige. Então ele é parente do Renan, então. Por aí. É um Renan Oliveira de volante. E o Rachão, ele vai estar no time do Renan, cara. Tenho certeza. No Rachão lá. É um sênior, é mais um sênior que chega para passar conhecimento pros meninos novos. Provavelmente. E a outra pergunta aqui do Felipe de Leucas é sobre o Givanildo, que é o rei aí do Recife, além de ser o rei aqui em Belo Horizonte. Qual que é a opinião de você e o que você percebe aí, não só da torcida do Santa, mas também do Sport, do Náutico, sobre o Givanildo? Incrivelmente, Givanildo é um personagem aqui amado pelas três torcidas. Então, não tem um cara que você, se for falar de Givanildo aqui, todo mundo respeita. Né? Ele foi campeão, multicampeão pelo Santa Cruz como jogador. Foi lançado como treinador no Sport, né? Conseguiu acesso, fez um bom trabalho lá. E no Náutico quase conseguiu subir no ano passado, não subiu porque era o Náutico. Então, assim. Mas nesse estágio da carreira de Givanildo, eu acho melhor ele se aposentar, mas é uma opinião minha. Tem muito torcedor de Santa Cruz que, vendo ele disposto, ele livre no mercado, já contrataria. Então, existe um apelo emocional, existe um apego com o Givanildo muito grande aqui. E eu principalmente por ser Série B, né? Que ele é o rei do acesso, de fato. Eu falo que então, torcedor é tudo igual, só muda de endereço, tá aí, ó. Mas se juntar o amor dos três times de Recife pelo Givanildo, não dá um décimo. Não dá o amor da torcida americana. Não vem roubar o nosso mito, o nosso ídolo, o nosso grande amor. Pode parar com esse negócio aí, o Givanildo é nosso. Tá certo. Tá aí, Givamito. Quem isso mais? Aí. Seguindo aqui com os comentários, o Matheus Eduardo manda que o Norberto fez 6 ou 7 desarmes só na estreia dele, e que na opinião dele ele é um puta lateral. Felipe de Leucas, dos 12 lançamentos tentados ontem pelo João, ele errou 9 e acertou 3. No campeonato ele tem 64% de erros nesse fundamento. É claro que o lançamento do goleiro é mais difícil, né, gente? Porque ele tá chutando lá de trás, mas o João precisa melhorar nisso mesmo. Marinho manda aqui que a Série B é muito mais entrega do que técnica. Falta brilho na maioria dos atletas. que muitos passem a adotar o exemplo de garra do Rafael Lima nos jogos. Não só Rafael Lima, eu percebo isso no Christian, eu percebo isso no Zé Ricardo, eu percebo isso no Messias. Mesmo nos caras da frente, eu percebo isso no Bill. A gente tem que saber separar o que é raça do que é. O cara não tá entregando qualidade a técnica adequada. O Bill não tá entregando a qualidade técnica, mas vontade não tá dando pra reclamar, não. Felipe de Leucas tá dedinho nervoso hoje aqui. Ele manda aqui que passa na RH que vai de promoção. Ele tá sabendo que tá perigando certas posições estatísticas. Tá tentando mostrar serviço. E eu vou te falar mais, viu, Henrique? Tá rolando, inclusive, um namorinho aí. Você repara que semana passada o Felipe veio e trouxe rascunho do que Dona Nayara. Hoje, Dona Nayara. Dona Nayara, abre o olho. Abre o olho. Vamos lá, uma pergunta aqui, só uma pergunta. O Felipe, por um acaso, ele entende natação? Porque o Alisson, você sabe, né? Então, nome de braços largos. Estatística de natação aí, Felipe? De braçadas, essas coisas. Vamos lá, vai, o Alisson. O Felipe manda aqui que na questão do Zé Ricardo, ontem ele acertou 90% dos passes tentados, 50 acertos e 5 erros. Pô, ele deu 55 passes? Caramba! E que ele tá na média do campeonato. Até eu mando que o maior destaque foi o locutor da escalação. Achei até que era o Sérgio na hora que falaram. Pra quem não ouviu lá na hora, o locutor, ao falar a escalação do América, o locutor aqui, Vinícius, o América faz uma promoção em que ele sorteia um dos torcedores pra fazer a locução da escalação no início do jogo. E aí o torcedor chamou o Anderson Moreira de Posto Ipiranga, que é o apelido que a gente tem pra ele aqui. Lá no estádio, ao vivo e tal. Carol Machado, manda aqui, rapaz, Davi só deu arrepio no Santa. Vocês pegaram em bomba com o Davi. Então, mais uma opinião aí. É falta de pão de queijo, gente. Vocês vão ver, tudo vai se resolver. Nada que um pão de queijo e um tropeirão não resolva. Isso, um bolinho de feijão. Nós vamos cuidar bem dele, gente. Calma. Muito bem. Tem mais alguma coisa ou partimos para as votações, bolão? Podemos votar, eu acho. Então vamos lá. Vamos para Bala e Colatina, então. Temos os números aí, Sérgio Tavares? Do Colatina do jogo? Colatina, vamos lá. Colatina. Ó, Colatina. Teve um voto... Só explicar, né, para a torcida do Santa que está nos acompanhando, para o nosso convidado também. Bala e Colatina são as escolhas do melhor em campo e do pior em campo. Bala por conta do Jair Bala, um dos grandes artilheiros da história do América. E Colatina pelo Colatina, um dos grandes... fracassos que o América teve. Um dos grandes arrependimentos da história do América. Então vamos lá. Tô achando que a gente vai mudar depois pra troféu Davi, né? Pelo que vocês estão falando aí. Não. Tem Renan brigando forte. Mas vamos lá, então. Troféu Colatino, pior em campo. Sérgio Tavares, o voto popular lá no grupo do WhatsApp. Vamos lá. O Thales, eu vou. Só uma parte aqui, porque o Thales votou em quem apostou na derrota. No nosso bolão lá e tal. Aí eu só avisando pra ele, só teve uma aposta que apostou na vitória do Santinho, que foi do João Pedro Magnani, nosso correspondente. Tinha mais também. Não, só ele apostou 1-0 pro Santa. Muito bem. Teve outras apostas e empates, mas na vitória do Santa, só o João Pedro. João Pedro tava ali puxando sardinha pro time do Nordeste, ele que é também nordestino, apesar de torcedor do América, talvez tenha sido isso. Aí nós tivemos 4 votos para o Bill, 5 votos para o Anderson e o vencedor foi o Luan com 7 votos. Luan, o Colatina do jogo. Ah, o João Pedro, só ele mesmo. Tá falando aqui no chat. Vamos lá então, o Alisson Fernandes. Quem que é o seu Colatina do jogo? Eu vou votar no Luan. Apesar de achar que o Bill também não jogou nada bem, mas o Luan conseguiu acertar quase nada. Achei até que ele tinha que ter sido substituído, era no intervalo. O Anderson ainda deu uma chance para ver se ele ia conseguir acertar alguma coisa e não funcionou. Luan, pior do jogo. Muito bem. Ramon Gregório? Cara, eu vou de Luan também. O Luan ontem esteve abaixo da crítica. Não que ele esteja jogando bem ultimamente, mas ontem foi a pior partida dele. Sérgio Tavares? Olha, quando eu tava ali e vi o Luan... já olhando pra torcida, não sei o que, ali eu já falei, ô bicho, você vai ser meu Colatina, você não tá jogando nada, ainda tá fazendo essa pataquada. Aí depois, com aquela bola do Bill lá, eu fiquei tentado em votar no Bill, porque é um tipo de bola que não tem jeito de perder, e não é a primeira vez que ele perde. Mas eu acho que, no contexto, o Bill tentou mais, teve mais chance, jogou, e o Luan não fez nada, então vou votar no Luan também. O Luan já seria o meu voto pelo futebol não apresentado. Mas mais do que isso, ainda que ele tivesse jogado muita bola, essa atitude de encarar a torcida e não saber receber a crítica, para mim é voto garantido. Vai Luan também. Vinícius, quem foi para você o pior do América em campo? Eu sigo com os companheiros aí. Acho que o Luan fez uma partida bem ruim. E acho que é um jogador bem fraco. Não sei se apostar a ficha no Luan é uma boa escolha, não. Mas esse é o problema. Luan tem um bom agente aí, porque ele só vende decepção, né, cara? Ele, Cruzeiro, Palmeiras também, não foi? Chegou com a rúbrica de ser um grande garçom, o cara que dava as assistências. É verdade. Então, não mostrou nada disso até agora. Então, vamos ver o que acontece. O garçom aí era outra coisa, gente. Era o garçom de restaurante mesmo. Aí o pessoal acreditou que era jogador de futebol. É no churrasco. Diz que a picanha, a dobradinha que faz, é boa. Tá bom. O bala do jogo, então, Sérgio Tavares, como é que foi o voto popular? Mas peraí, você não vai perguntar pro Vinícius o Colatina? Ah, sim, do Santa. Quem foi o Colatina? Eu acho que nós sabemos, mas quem foi o Colatina do Santos, Vinícius? Léo Lima, né? Acho Léo que Lima. Jogar futebol no gramado tá muito certo, não. É que eu ouvi o programa desde manhã, então já sei os votos, esqueci de perguntar mesmo. Agora sim, bala do jogo, Sérgio. Vamos lá, bala, nós tivemos um voto... para o Manuel Assunção, que quem não sabe, foi o locutor que chamou Pospiranga de Pospiranga. Merecidamente, está quase levando meu voto. Um voto para o Rafael Lima, um voto para o Pará, dois votos no Zé Ricardo e o ganhador, Mateuzinho, craque, 12 votos. Muito bem. Ramon, vota em quem? Eu ia votar no Zé Ricardo, mas pelo gol eu vou votar no Mateuzinho, cara. Ontem desencantou, vamos ver. Foi, ele falou que inclusive fez o gol pro Alisson, viu? O Alisson dava criticando aí. Ele mandou uma vez, não. Olha que bonito. O Zap falou que o gol foi endereçado pro Alisson, viu? O Alisson, com essa homenagem bonita, você vota em quem pra bala? Pois é, só posso votar nele, então. Já que o gol foi pra mim, Mateuzinho. Abre o seu olho, Nayara. Você não, foi só o gol, viu, Alisson? Pra você ficar feliz, não. Foi só o gol, viu? Foi só um lance profissional, viu? Eu vou adiantar meu voto aqui, eu vou votar no Zé Ricardo. Mateuzinho, tá de parabéns demais pelo gol. Claro que ele foi absolutamente decisivo no resultado da partida. É o que a gente espera dele sempre. Na atuação, de uma maneira geral, apesar do gol, não sei se eu consigo dizer que ele foi melhor do que ele foi no jogo contra o Inter. Acho que no jogo contra o Inter, coletivamente, ele acabou jogando um pouco mais. E a gente espera que ele deslanche e faça mais gols como esse, desequilibre a partida, que é o que ele fazia na base antes. Mas esse jogo eu vou com o Zé Ricardo pela entrega que o Zé demonstrou durante a partida, aquela bola, aquela luta pela bola, na linha de fundo, etc. Meu voto vai pro Zé. Sérgio? O Mateuzinho foi sensacional pelo gol, foi uma jogada que é o que a gente espera dele, né? Tudo aquilo que a gente falava, é o craque do América, não sei o quê, é o cara que sabe driblar, né? Tem uma boa técnica e tal. E a gente não via isso no profissional tanto. Até nos bons jogos dele, ele não tinha dado essa mágica, assim, né, de golaço e tal. Mas ontem, o que me chamou mais atenção foi aquilo que eu falei no início, que foi a compactação defensiva do América. Eu elegeria, assim, Messias, Rafael Lima e Zé Ricardo, como o trio ali que segurou, que não deixou nada passar. O João Ricardo não teve defesa nenhuma porque a gente funcionou ali bem ali. Então, apesar do gol do Mateuzinho, apesar de ser fã dele, eu vou votar no Zé Ricardo junto com você. Muito bem. Vinícius, quem foi para você o melhor jogador do América em campo? O Mateuzinho, por ter sido decisivo, né? Uhum. Só que assim, eu tenho alguns questionamentos. Quantos anos ele tem? Mateuzinho tá com 19. Cresce mais não, né? Não. Não, teoricamente ele cresce até os 21, né? O homem pode crescer até os 21. Teoricamente, já fizeram um trabalho de reforço muscular e crescimento com ele, né? Que ele ficou três meses fora. Mais um centímetro, 1,3 centímetro, dá pra crescer ainda. Dá aumentar um pouquinho a trava da chuteira, dá pra chegar mais uns 3 centímetros mais alto ali. Eu tenho um certo problema com o jogador pequeno. Acho que o cara com menos de 1,70, ele tem que jogar muita bola. Ele tem que ser um absurdo. Ele joga muita bola, mas eu acho que ele tem, pra mim, ele tem que ser pequeno e parrudo. E o Mateuzinho não é. É franzinho. O tamanho dele tem que ser mais ou menos isso. Mas vamos lá, nós esperamos muito dele. Vai que ele nos queima a língua, né? Mas foi eleito, então. A questão do Mateuzinho, eu até comentei com o Sérgio ontem no estádio. O problema, o jogo, o Mateuzinho sofre muito, pra mim, quando ele joga mais recuado ou ele joga lá na ponta, nessa posição do meia ou do ponta esquerda aí, ou direita. É, porque aí ele tem muitos obstáculos até chegar perto do gol. E qualquer obstáculo, qualquer jogador para o Mateuzinho é um obstáculo, porque ele é muito pequeno. É, o que eu sempre cobrei aqui, o que eu gostaria de ver, é o Mateuzinho jogando lá mais perto da área, em condição de dar um drible e bater para gol, ou dois dribles e bater para gol, que foi o que ele fez ontem. Porque isso, nisso aí ele é muito bom. Ele é muito liso, ele tem muita habilidade, ele sabe driblar, e quando ele bota na frente, a arrancada dele, obviamente, é mais rápida do que de um zagueiro truculento e mais corpulento. Então, é saber usar aquilo que ele é bom, que é no drible e na arrancada, e não deixar ele lá para trás. Botar Mateuzinho lá para trás para tentar passar por um, por dois, lá no meio, ele vai perder a trombada, ele não tem físico para isso. E uma coisa que você falou, até a marcação dele jogando pelo meio vai ser diferente. Porque ele jogando ali, caindo pelas pontas, o cara dá nenhuma falta, tenta um jeito mais duro, desmarca uma falta, ele acabou. O cara, até o jeito do zagueiro entrar, vai pensando, desbarrar nele, qualquer coisa, o cara vai marcar. Então, você pode ver no gol do América, todos os jogadores, ninguém foi para cima dele, foi marcando, tentando ver se ele adiantava alguma coisa. Acho que até a marcação dele, o jeito, né, que as defesas vão marcar ele ali, jogando mais pro meio, vai ser diferente. Os caras vão ter um outro cuidado, desbarra, cai, falta. Mais perto da área, mais difícil fazer esse combate corpo a corpo, né? Pode ser. Exatamente. Anotou aí, professor Anderson. Então, esperamos no próximo jogo. Anderson, pelo menos 10% do seu salário, já que você tá aproveitando as nossas dicas, Anderson, manda 10% pra gente aqui no final do mês, cara. Muito bem. Vinícius, e o melhor do Santa ontem? Quem que você analisa aí? Acho que o Jaime, zagueiro. Acho que a dupla de zaga do Santa foi bem ontem, né? Conseguiu conter bem os jogadores do América, os avanços. Mas eu acho que o Jaime foi superior ao Bruno Silva, né? Pelo vigor e etc e tal. Acho que fez se salvou um pouquinho. Muito bem. Bom você ter lembrado da dupla de zaga, porque a nossa também foi muito bem. A gente acabou não comentando, né? Verdade. Tá se tornando rotina a boa atuação do Messias e do Rafael Lima. E a gente acaba... É mais do melhor de sempre. E os dois ontem, mais uma vez, muito bem. Messias, impressionante. O garoto subiu ano passado para pegar um rabo de foguete enfrentando ataques da Série A. O Anderson até comentou naquela história de comentar sobre o lançamento adequado de jogadores que vêm da base, com paciência, com um pouco mais de cuidado. O Anderson lembrou aqueles jogos em que o Messias entrava e sofria com cãibra nos primeiros jogos dele, saía sempre com cãibra no meio da partida, e tá aí um gigante, o Messias, ainda vai nos dar muita alegria, e ainda vai nos dar muito dinheiro em caixa, viu? Aguarde e confie, América. Muito bem. Uma das defesas menos vazadas, né? 7 gols? 7 gols. E o legal do Messias é que ele é um ótimo zagueiro, joga muito bem e tal, não sei o quê, mas ele ainda dá aquelas bicas pro alto, aquelas espirradas de taco de zagueiro, que nos faz ver que futebol raiz ainda existe, né? Aí que você vê que o cara é zagueiro, bicho. Se não fizer aqui, não é zagueiro. Tá certa a formação. Muito bem, quer falar um pouquinho do bolão, Sérgio? Eu vi que você acha que você mandou pouco antes de a gente entrar no ar, né? Isso, é. Então, é novo líder, cara. Como é que tá? Não, continua o Matheus. Ele foi um dos 17 sortudos, diria. Olha só, seu Alisson Fernandes também. É, Ramon Gregório também. Também Ramon Gregório. O Alisson só abrindo. Foi a primeira vez que eu acertei no ano, bicho. Então, eu queria dizer o seguinte, que eu tô um pouco decepcionado comigo, sabe? Que esse não, bolão... Não fica assim, não, que era o que eu esperava de você, não se cobre tanto assim, isso. Olha só, eu estar atrás de você é uma coisa, mas eu estar atrás do Ramon, eu acho que aí já é exagero. Eu acho que nem de brincadeira. Mas fica tranquilo. Fica tranquilo que você tá à frente do senhor Cláudio Sálvio, o nosso corneta. Mas... que é o 67º colocado, com apenas 4 pontos anotados. O Corneta só apostou em 2-3 rodadas só, então não dá pra eu tirar onda nem disso, cara. Nem na média você passa ele não, né? Eu posso tirar onda do Formiga, por exemplo. O Formiga muito bem. Na sua aí, mas no máximo. Tá certo, o Alisson abriu aqui, agora são 6 pontos de diferença, vou ter que trabalhar bastante pra buscar esse resultado, viu? Mas tá certo, vou treinar em 2 turnos. Você me aguarde, então, seu Alisson. O Matheus Eduardo continua liderando, tá com 46, ainda abriu um pouquinho, porque o Sérgio Meira, que era o segundo, não apostou nessa rodada. Ele perdeu o tempo de apostar, ele me mandou a aposta dele, mas já tinha passado o prazo. E a aposta dele era 1-0, ou seja, ele tinha chance de estar ali colado, mas demorou para mandar, perdeu. E aí agora o segundo é o Breno, que de acordo com ele tá... Ele mandou antes do jogo começar? Ele mandou antes do jogo começar. Você lembrou isso, ele no particular? Porque ele saiu do grupo, né? Não, sim. Depois que ele saiu do grupo, eu entrei em contato com ele e falei, ó, você pode continuar no bolão. Você mas me manda você entrou no particular, tipo assim, igual você lembra a galera? Igual você eu faço com todo mundo. Sim. Ah, então pronto. Então não tem desculpa, foi avisado e aí é da regra do jogo. Exato. Tá certo então, senhores. Temos um programa? Mas aqui, o Breno saiu do grupo, mas ele tem que pagar a aposta, né? O Breno saiu do grupo? Não. O Breno? Não. Não, tá lá, ué. Saiu não, eu zoei ele ontem. Ele tá no grupo, sim. Vocês não falaram aí que ele saiu do grupo? Não, Breno. Sérgio Meira. Não, o Sérgio Meira, cara. E o segundo colocado não é o Brendo, é o Breno. É o Breno. Ramon, já tá dando a hora, né? Então tá. Já o dia já tá... o dia já acabou, já. Muito bem. Senhores, vamos terminando aqui então, vamos fechar esse programa. O quê? Não tem os comentários ali, mas não? Acabou? Ah, acho que acabou. Deixa eu ver aqui. Não, vamos lá, vamos passar aqui rapidinho. Só da Tel falando que pra liberar um prêmio pro Lanterna do Bolão, e o Thales perguntando assim, aqui se a estratégia de trazer um convidado é para aumentar a audiência do programa, já que tem uma torcedora do Santa, que é a Carol Machado. Carol está ouvindo hoje aí, se quiser continuar ouvindo o programa, a gente fala só do América, mas é interessante também, e todos daí da torcida do Santa, quem estiver acompanhando, o próprio Vinícius, vamos manter essa parceria aí. A gente garante falar do Santa Cruz em pelo menos mais um programa esse ano. Compromisso firmado. Compromisso firmado, tá assinado em cartório. É isso, galera. Mas esse é o formato. A busca não é por audiência, não. A busca é para trazer para o torcedor americano a visão de alguém que está vindo de fora, que não está com os mesmos vícios que a gente tem, por estar sempre analisando o mesmo time, quase que basicamente as mesmas formações, as mesmas carinhas que a gente está aí desde o começo do ano, você vai pegando ranço de jogador. Então, para trazer essa visão um pouco mais arejada sobre o time do América e também mostrar para aquilo que o Alisson perguntou muito bem lá no programa contra o Jota, ó, no programa do jogo contra o Inter, lá para o Jota, de nos dar esse parâmetro de o América está bem ou foi o outro time que jogou mal. Então a gente consegue analisar um pouco mais, já que a gente acaba não acompanhando todos os jogos, todos os 18 jogos, os outros 17 jogos da rodada, a gente acaba reforçando isso um pouquinho. Em princípio, eu estou fazendo essa busca sempre de torcedores. Torcedor do Lucas do Rio Verde, não achei. Se aparecer algum a um, por favor, alguém aí, se apresente, mas acho difícil que nós vamos encontrar. E depois disso, já está meio que engatilhado um torcedor do Brasil de Pelotas, que é o jogo sequente após aí o jogo contra o Luverdense. No mais, Vinícius, muitíssimo obrigado. Vou continuar acompanhando a arquibancada coral lá. A gente com certeza vai ter mais um jogo contra o Santa Cruz, a gente vai ter o jogo de volta. Eu com certeza quero contar com a participação de vocês aqui novamente. Foi um prazer te ter aqui. Muito obrigado mesmo e fica livre aí para dar seu boa noite e relembrar a todos aí como chegar no arquibancada coral. Então, eu que agradeço a oportunidade, o espaço e a conversa. Acho que essa foi muito boa, foi divertida, foi informativa, num nível muito legal. Então, dá pra gente falar de futebol e de times que foram adversários, né? E de forma, de certa forma, até imparcial, né? Mesmo com cada um tendo sua visão apropriada de cada clube que torce. Mas um papo muito legal e parabenizo o trabalho de todos, né? E sobre o Arquibancada Coral, nos encontra lá em arquibancadacoral.com, que é o site, né? E aí a gente tá no Twitter, tá no Facebook, com facebook.com/arquicoral e twitter.com/arquicoral, e a gente tá com financiamento coletivo em busca de melhorar o aparato, né? Comprar equipamento, gravador, sim, microfone, headset, tudo que a gente precisa para melhorar o trabalho, para fazer entrevista, para produzir conteúdo sobre Santa Cruz em si, né? Então o link lá é lá na plataforma do Kikante, né? O link é o bit.ly/arquicoletivo. Então confirem lá, dê a sua ajudinha quem puder, que a gente tá precisando. Faltam 10 dias para a campanha terminar e estamos aí na luta. Muito bem. Financiamento coletivo, eu gostei dessa ideia, vou anotar aqui no meu caderninho. Seu Ramon Gregório, o senhor quer dar sua boa noite? Oh, boa noite, rumo ao topo e lançando a hashtag Renan é Santinha. Todo mundo aí, viu? Então pronto. Sérgio Tavares. Então, quando eu cheguei aqui, o Henrique falou que era para tratar bem as visitas e tal, né? Não podia falar mal, né? Não podia mandar um chupa e tal. Mas meu sogro torce pro Santinha. Então eu vou mandar um recado pro meu sogro. Sogrão, é família chupa! É valeu, galera! Tá certo. Seu Alisson tem Fernandes. Volta, né? Tem volta, tem. Pois é, e você falou aí que não pode tratar mal, o Ramon tá tratando mal, tá mandando o Renan Oliveira pra lá, pô, aí é sacanagem. Pô, não vai cair a transação, não, pô. Não vai nessa não, Vinícius, eu gosto, barco furado. Então, mas eu ia falar isso, eu curto pra caramba o Santinho, não faz isso não, pô. Mas boa noite para todo mundo aí, o próximo jogo aí na sexta-feira, não é isso? Sexta-feira, lá em Lucas do Rio Verde. Isso, exatamente. Estou com a expectativa boa do Hugo Almeida, quero aqui já botar minha língua na guilhotina aqui. O Hugo Almeida vai fazer gol lá contra a Luverdense e nós vamos trazer os 3 pontos, hein? Anotem aí. Olha aí, promessa, hein? Muito bem. Deixa eu ver se eu vejo o horário do jogo aqui. Parará. A sexta-feira, dia 23/6, às 21h30, lá no Passo das Emas, América e Luverdense, ou Luverdense ou América, se você quiser ser muito correto com a anotação do jogo. Isso quer dizer que o Decadentes volta no domingo, às 8 horas da noite, ao vivo, mais uma vez, para comentar, quiçá, mais uma vitória do América, quiçá, a nossa, finalmente, né, a nossa chegada ao desejado G4. Certo, senhores? Obrigado a todo mundo que acompanhou, todo mundo que comentou, obrigado aos torcedores do Santa que se fizeram presentes, obrigado mais uma vez ao Vinícius, Sérgio, Alisson, Ramon, valeu, galera, domingo a gente volta e ao acesso ao título. Abraço! Meu Deus.